deixei as crianças, já me despedi do meu amor. Eu já arrumei minhas malas e peguei meu cobertor. Eu dei um giro na chave, já liguei os faróis, Jesus está no controle, eu não vi as o sol. Eu dei um giro na chave, já liguei os faróis, Jesus está no controle, eu não vi as o sol. Pode acender a churrasqueira, que eu já estou chegando, estou na Via Anhanguera, estou acelerando. Limeira e Porto Ferreira, já deixei para trás, e o motor do Bruto está quase chorando, e o pezão do piloto na tauba pisando. Pode acender a churrasqueira, que eu já estou chegando, estou na Via Anhanguera, estou acelerando. Limeira e Porto Ferreira, já deixei para trás, e o motor do Bruto está quase chorando, e o pezão do piloto na tauba pisando. E merece a nossa adoração. Ele protege minha vida e guia meu caminhão. Com ele eu rodo tranquilo, não tem por que temer. Ele me livra do perigo e garante o amanhecer. Deus é tremendo e santo e merece a nossa adoração. Ele protege minha vida e guia meu caminhão. Com ele eu rodo tranquilo, não tem por que temer. Ele me livra do perigo e garante o amanhecer. Pode acender a churrasqueira, que eu já estou chegando, estou na Via Anhanguera, estou acelerando. Pode acender a churrasqueira, que eu já estou chegando, estou na Via Anhanguera, estou acelerando. Limeira e Porto Ferreira, já deixei para trás, e o motor do Bruto está quase chorando, e o pezão do piloto na tábua pisando. E o motor do Bruto está quase chorando, e o pezão do piloto na tábua pisando.